nome de Tec Distribuidora, Tijuca Serpa, Cerveja Nevada. Tamo junto, meu parceiro Ezequias, meu padrão Edmar, meu parceiro Didi. Às vezes nem sempre é como a gente quer. Não dá pra entender o coração de alguém que não gosta de ninguém. Me fez de palhaço, me jogou no chão, me enfeitiçou, te dei meu coração. Me maltratou, usou enquanto quis, ainda vim perguntar se um dia eu fui feliz. Fui feliz. Não deu valor na gente, tudo se perdeu. Você não foi a Julieta e eu não fui Romeu. A nossa história de amor teve começo e fim. Palavras não curam a mágoa que deixou em mim. Em nome de Ferreira Celulares, meu parceiro Tchoba, tamo junto! Às vezes nem sempre é como a gente quer. Não dá pra entender o coração de alguém e não gostar de ninguém. Me fez de palhaço, me jogou no chão, me enfeitiçou, te dei meu coração. Me maltratou, usou enquanto quis, ainda vim perguntar se um dia eu fui feliz. Fui feliz. Não deu valor na gente, tudo se perdeu. Você não foi a Julieta e eu não fui Romeu. A nossa história de amor teve começo e fim. Palavras não curam mágoas. Não deu valor na gente, tudo se perdeu. Você não foi a Julieta e eu não fui Romeu. A nossa história de amor teve começo e fim. Palavras não curam mágoa que deixou em mim. Bora vaqueiro Cauã, parceiro lá em São Paulo. Você balançou falando de sentimento.